todo mundo tá desconfiando que a gente se encontra em segredo. Só porque eu fico te encarando, só porque você fica sem jeito. Se alguém perguntar, esconda até a morte. É pra não dar azar, se é escondido que tá dando sorte. E deixa convivenciar, fica comigo, fica comigo. E deixa convivenciar, fica comigo, fica comigo. Ninguém precisa saber, o amor só tem que ser resolvido. Chama o trecadista! Vamos dele é pé na copa. Eita, eita! Valeu! Perguntar, esconda até a morte. É pra não dar azar, se é escondido que tá dando sorte. E deixa confidenciar, fica comigo, fica comigo. E deixa e deixa confidencial. Fica comigo, fica comigo. E deixa confidencial. E fica comigo, fica comigo. Ninguém precisa saber, o amor só tem que ser resolvido.